Não perca a reinauguração do Açaizado com a participação de Nanda Souza e Banda. O seu açaí preferido está de cara nova, com um espaço pensado exclusivamente em você, nosso cliente. Essa novinha tem... Não esqueça, é neste sábado, dia 11 de fevereiro, a partir das 20 horas. Não esqueça de pedir seu cartão fidelidade. E aí, vai ficar de fora dessa? Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura. Não perca, reinauguração do Açaizado, com a participação de Nanda Souza e Banda. O seu açaí preferido está de cara nova, com um espaço pensado exclusivamente em você, nosso cliente. Trabalha com... Não esqueça, é neste sábado, dia 11 de fevereiro, a partir das 20 horas. Não esqueça de pedir seu cartão fidelidade. E aí, vai ficar de fora dessa?